Olá, meus amigos da Casa da Prece, Chico Xavier. Vamos refletir em mais um Evangelho de Domingo sobre passagens importantes dessa obra tão grata para nós que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas antes quero convidá-los à prece, se desejarem colocar o copo com água. E assim elevarmos o nosso pensamento a Deus e aos bons espíritos, pedindo a inspiração necessária para as nossas vidas, para a nossa compreensão. Permita, Pai, que os espíritos consoladores possam nos envolver e nos ampliar o entendimento, para que assim possamos compreender as vossas leis, Senhor. Que assim seja. Meus amigos, hoje vamos refletir sobre duas comunicações, como todas, belíssimas, do Evangelho segundo o Espiritismo, que constam no capítulo 13, que a mão esquerda não saiba o que faz a direita, sobre os títulos A Beneficência. Allan Kardec reuniu várias comunicações mostrando a importância da beneficência em nossa vida. Beneficência nada mais é do que a caridade, a ação em favor dos nossos semelhantes. E na primeira comunicação, dada na cidade de Lyon, em 1861, portanto há 162 anos, um espírito protetor, ele não quis se identificar, trouxe importante reflexão sobre o que nós podemos fazer em favor do próximo. Muitos dizem que não possuem bens materiais para ajudar o seu semelhante. Muitos alegam que são pobres ou que trabalham muito e não têm tempo. Mas esse espírito ele destacou a importância de que as nossas ações em favor do próximo não se resumem apenas a doar coisas, mas sim também em exercermos para com eles os melhores sentimentos, termos as melhores disposições. E ele usa o exemplo, então, da indulgência. A indulgência é essa condição que nós temos de sermos capazes de perdoar as falhas alheias, de aceitar a condição humana de estar sempre falhando e não nutrirmos raiva, ódio, nem ressentimento. Ele destaca que a beneficência pode ser exercida através, então, da indulgência, ou seja, do perdão. E toda vez que nós perdoamos alguém, estamos exercendo a caridade. E ele traz nessa belíssima comunicação uma história muito interessante, muito instrutiva. É como as parábolas que Jesus ensinava. É uma história em que ele narra em que dois homens, após a sua morte, foram para o céu. E na presença de Deus, cada um teve um saco que representava as suas ações sendo postos ali diante deles. O homem rico foi apresentado a ele um saco muito grande, cheio das riquezas que ele ao longo da sua vida distribuiu para os mais necessitados. Enquanto que o homem pobre possuía um saco com pouquíssimas coisas ali dentro, poucas moedas, bem pequeno. E, ao ser colocado na balança, que surpresa para aquele homem pobre. Ele viu que o saco dele pesava mais do que o saco do homem rico. Então, Deus disse para ele: o ouro que o outro pesou, que o outro tinha em abundância e distribuiu, era algo que, no mundo espiritual, não representou tanto, porque todas as vezes que ele doou esse ouro, era por ostentação, como a gente diria na nossa linguagem popular, para se exibir. Enquanto que para ele, o homem pobre, o ouro que ele tinha distribuído, bem pouco, as poucas moedas, representava um sacrifício. Cada moeda representou uma limitação que ele teve que se impor à própria vida para que ele pudesse ajudar. Mas o que mais tinha contado na vida dele é que ele tinha sido uma pessoa indulgente. Ele tinha sido uma pessoa que perdoava os erros dos seus próximos. Isso nos leva a pensar em nossos dias o quanto nós, não exercemos a beneficência da indulgência, ou seja, o quanto nós deixamos de perdoar as pessoas. Muitas vezes a gente pode até não dizer que estamos com raiva, que estamos ressentidos, que desejamos o mal de alguém. Muitas vezes a gente, por uma questão de conveniência, não fala, mas lá no íntimo a gente ainda deseja, por exemplo, que a pessoa sofra pelo mal que ela nos fez. Até no íntimo nós tentamos confundir a nossa consciência dizendo que nós só queremos a justiça, que a pessoa pague pelo que ela fez. Mas quando nós temos esse desejo, essa vontade, nós estamos, na verdade, fugindo desse princípio da indulgência. A indulgência, ela leva em consideração que o outro muitas vezes é ignorante, ele não conhece as leis divinas, que o outro ainda não viveu o suficiente para entender a importância de não ferir e magoar o seu próximo. E quando nós queremos uma punição severa, quando nós queremos que o outro seja castigado para que a gente possa se sentir bem pelo mal que ele nos fez, nós estamos, na verdade, contra esse princípio do perdão e da caridade. Existe sim em nós um sentimento de justiça, de nós queremos ver a reparação das coisas que nós julgamos erradas. Mas esse sentimento ele não deve motivar em nós o desejo do mal sobre o outro. Por isso que não nos convém nunca sermos os juízes das nossas causas, ou sermos os executores das sentenças sobre aqueles que nos prejudicaram. É verdade, sim, que muitas pessoas agem muitas vezes mal intencionadas, que muitas pessoas são guiadas pelas suas imperfeições e ferem, magoam. Mas aquele que foi magoado, se ele quer realmente o que foi ferido, se ele quer realmente se libertar da dor e do sofrimento, ele deve perdoar, porque assim ele se liberta daquele momento de dor e de tristeza. Nós já sabemos que nada acontece em nossas vidas por injustiça. Tudo que Deus permite acontecer para nós é que de alguma forma tínhamos que aprender, seja pelos erros praticados no passado, seja pelas nossas necessidades atuais de aprendizado, mas tudo acontece dentro de uma ordem perfeita na existência humana. Sempre que nos acontece algo que nos desaponta e nos entristece, é porque essa experiência tem algo a nos ensinar. E quando nós ficamos desejando o mal daquele que foi o instrumento, nós ainda denotamos que não aprendemos o que é suficiente. Daí a importância, então, do perdão. Por isso que o perdão é considerado um grande sacrifício aos olhos de Deus. Pois que nós temos que abrir mão do nosso orgulho, temos que abrir mão da nossa noção de superioridade sobre os outros. E isso nos faz cada vez mais humildes, portanto, cada vez mais próximos de Deus. A justiça de Deus se fará sempre, inevitavelmente. Mas de nossa parte, cabe apenas a indulgência. E na outra comunicação que hoje nós refletimos neste Evangelho, é dada pelo Espírito João, e foi transmitida na cidade de Bordeaux em 1861. Nessa comunicação, João também aponta caminhos para o exercício da beneficência, da ajuda ao próximo, do exercício da caridade. Ele inicia falando sobre uma mulher rica, que ela pode utilizar do tempo dela, já que ela não tem que se dedicar à sua casa, ela possui muitos empregados, ela pode utilizar desse tempo para prestar assistência àqueles que mais necessitam. E ela pode usar também dos seus recursos materiais para auxiliar. Muitas pessoas pensam que os bens terrenos, mesmo que conquistados dignamente, honestamente, pertencem unicamente a eles. Mas, na verdade, nós não possuímos absolutamente nada. Tudo que nos é dado é como empréstimo. E se nós soubermos repartir, compartilhar, usá-los para ajudar os que necessitam, nós estamos nos tornando possuidores de algo muito mais valioso, que é essa noção de cooperação com a obra divina, que é essa noção de integração ao conjunto de todos os seres. Então, no exemplo aqui da mulher rica, em que ele recomenda ela usar os seus bens, ele indica justamente isso, de que se ela vai privar talvez os filhos dela de algum excesso, o filho daquele que está carente, necessitado, vai ter o necessário. E isso então nos leva à reflexão. Será que nós realmente, do que retemos, retemos aquilo que realmente é necessário para nós e esquecemos o nosso irmão em condições muitas vezes ali de abandono, de esquecimento? Será que entre tantos necessitados do mundo, tantos espíritos sofredores, encarnados, passando por tantas privações, será que entre eles não existem aqueles que já foram muito queridos por nós? E nós, por acharmos que não temos compromisso nenhum com o conjunto de pessoas que sofrem, que lutam no mundo, deixamos de estender a eles a nossa ajuda e o nosso auxílio. Esse é um pensamento bem egoísta, né? Pensarmos em ajudar os pobres, porque talvez ali tenha alguém que nós amamos. Mas nos caberia hoje pensarmos, refletirmos, né? Ainda assim, tem algum valor essa tentativa de exercício da caridade. Quem sabe se no futuro nós seremos capazes de amar todas as pessoas, porque nós veremos que todos são nossos irmãos. Se essas pessoas necessitadas não são os nossos entes queridos, eles são os entes queridos de alguém que os ama muito e muitas vezes lá do mundo espiritual não conseguem agir em favor deles aqui na Terra, porque também são espíritos sofredores e em dificuldade. Mas à medida que nós exercemos a caridade, nós criamos um exemplo benéfico para nós, ou melhor, um efeito benéfico para nós, e um efeito benéfico para todas as outras pessoas. Aqueles que do mundo espiritual observam as obras de caridade, as obras de amor ao próximo, eles se sensibilizam, eles se pacificam, eles passam a se sentir mais solidários, e isso muda gradualmente nesses espíritos as suas disposições para o mal. Veja que as obras em favor do próximo, elas podem ter repercussões inimagináveis para a nossa existência atual, em que nós nem imaginamos o alcance que essas ações podem ter. Mas, de qualquer forma, aquele que exerce a caridade já sente, desde o início, algo diferente na sua vida. Sente um bem-estar, sente uma alegria de estar servindo ao seu próximo. Desde que isso não seja feito como vaidade, orgulho, ostentação, como o homem rico da parábola do espírito protetor da comunicação que nós estávamos ali analisando há pouco tempo. Nessa segunda comunicação que hoje analisamos, o Espírito João também ele fala para as pessoas pobres, para a mulher operária, que talvez não tenha a riqueza da mulher rica, que embora ela não possua bens materiais, ela pode dispor, por exemplo, do tempo que ela tem. E isso nos leva a refletir que todos nós podemos dedicar alguma parte do nosso tempo em favor do próximo, seja ajudando diretamente nas obras assistenciais, preparando marmitas, tecendo agasalhos, organizando bazares, ajudando na distribuição de auxílio, ou nós podemos encontrar uma ocupação remunerada e com aquela remuneração, aquela atividade específica, nós beneficiarmos alguém que precisa de ajuda. Isso, então, nos é contado também como uma forma de dedicação ao próximo. Ele também, na sua comunicação, o Espírito João também colocou aqui uma recomendação para as pessoas religiosas. Ele se dirigiu diretamente às mulheres devotadas a Deus, mas que é qualquer religioso, né, que dedica sua vida a Deus. Que também encontre na sua vida, na sua ação, um tempo para auxiliar os mais necessitados. As mulheres religiosas, que imaginamos ser as freiras, ele recomendava que não apenas produzissem os seus belos trabalhos, possivelmente bordados ou outros tipos de produções artesanais ou artísticas, que não usasse dessa bela habilidade que elas tinham apenas para enfeitar as capelas, apenas para criar ali a beleza de um templo, mas que usasse dessa habilidade para socorrer os mais necessitados. Isso nos faz pensar por que as casas espíritas elas devem ser ambientes tão simples, onde a gente não deve ficar preocupado em gastar os recursos para que as coisas fiquem, entre aspas, bonitas. Porque, na verdade, esses recursos, quando surgem, são tão difíceis, eles devem ser destinados à segurança, ao abrigo, à funcionalidade do nosso espaço, mas o excedente não deve se transformar em coisas superficiais, deve sempre se transformar em auxílio aos que mais sofrem. Muitas pessoas se preocupam imaginando que um templo bonito é algo encantador para aqueles que vêm, é uma forma de devoção a Deus, mas não existe devoção maior do que assistir aqueles que sofrem. Não existe forma maior de amar a Deus sem amar o nosso próximo. E foi Jesus que ensinou isso. Quando perguntaram a ele sobre o maior mandamento da lei divina, ele disse: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração. E na sequência Jesus completou: e ao próximo como a ti mesmo. Jesus deixou muito claro que a única forma real de devotarmos amor a Deus é através do próximo. Todas as outras manifestações nossas de fé, elas têm o seu valor, a sua importância, mas elas não são tão grandes quanto o amor ao próximo, aquilo que nós pudermos fazer pelas pessoas. E João ainda prossegue, também convida as pessoas que têm alguma habilidade, alguma capacidade, que todos podem dar o vosso gênio, ou seja, da sua inteligência, da sua habilidade, da vossa capacidade. Mas aí a gente pensa, será que é só as produções intelectuais? Não. Eu posso ser, por exemplo, um marceneiro e prestar um serviço de marcenaria para alguém necessitado que não tem condições de pagar, ou uma instituição que precisa desse profissional. Eu posso ser um encanador e prestar um serviço gratuito para um pobre idoso que não tem como pagar um profissional para consertar um cano na sua casa. Eu posso ser também um artista, um cantor, por exemplo, e dedicar do meu talento, da minha habilidade como cantor, para ajudar as obras assistenciais. Felizmente, nós temos muitos irmãos que têm as suas habilidades artísticas e que já compreenderam esse princípio tão belo que João apresenta nessa comunicação. E ele encerra dizendo que todos vós podeis dar. A qualquer classe social a que pertençais, tereis sempre alguma coisa que pode ser dividida. Seja o que for que Deus vos tenha dado, deveis uma parcela aos que não têm sequer o necessário, pois em seu lugar ficariais contentes se alguém dividisse convosco. Vossos tesouros da terra diminuirão um pouco, mas vossos tesouros do céu serão mais abundantes. Colhereis pelo cêntuplo lá em cima, e o que semeardes em benefícios aqui embaixo. Com essa reflexão final do Espírito João, então eu convido a todos para a nossa prece de encerramento desse Evangelho, agradecendo a Deus a bênção da vida e da luz do conhecimento espiritual que recebemos através do Espiritismo. E que Deus, na sua misericórdia infinita, possa nos inspirar cada vez mais, através da ação dos Espíritos amigos, a dedicarmos o tempo que nos cabe na vida, em favor da nossa felicidade, mas igualmente da paz, do conforto, da alegria dos nossos irmãos. Que possamos, Senhor, compreender a necessidade de sermos mais indulgentes, mais caridosos, mais amorosos para com todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Pai, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja, graças te damos, Senhor. Meus irmãos, estas foram as nossas reflexões para este momento. Que Deus possa abençoá-los com muita paz, com muita alegria e muita vontade de ajudar ao próximo. Que assim seja. Um abraço a todos e até uma próxima.